certa te encontrar. A tua onda pega bem mesmo em qualquer lugar, até na esquina do pecado. O que for da vida não nos deterá. Assim como um tufão.